Bom, como você pôde ver, o evento foi muito maneiro. A galera compareceu aí, apesar do mau tempo, né? Tinha tudo aí pra. A galera tava até meio receosa por causa da chuva, mas a galera compareceu. Acho que, pô, é muito positivo, assim, um evento desse, assim, o que ele traz, assim, pra cidade, né? Estimulando esse nosso esporte. Ainda mais, assim, pra a galera que tá iniciando, entendeu? Pra ter um incentivo e não desanimar no esporte. Maneiro também essa iniciativa do rapzinho enrolando. A galera deu pra curtir bastante enquanto tava dando um rolezinho de skate. E eu espero que a cidade continue estimulando esse tipo de evento aí pra dar essa diversidade cultural maneira aí pra gente. Falou? Valeu, obrigado.